Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu odeio shopping center! Aqui é a senhora Jovem Nerd, não bota o sovaco na minha cara no metrô! Aqui é a portuguesa e diminuir o estômago sem cirurgia é uma foda! Você quer dizer dieta, né? É, estou comendo como passarinho. Que beleza. Aqui é a Azaghal e tudo me irrita. Sim, estamos reunidos para falar novamente de coisas que irritam, Azaghal. É verdade. Já fizemos dois outros episódios que o link está aí no post. Um com JP e Tucano, depois Senhor K e Guga, e agora tá na hora das senhoras. Senhora Jovem Nerd portuguesa, vão falar aqui conosco as coisas que dão nos nervos todos os dias de nossas vidas. Tem muita coisa que irrita, né? Eu já estou irritada. Já estou irritada. Eu não comi porra nenhuma hoje. Então vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Mais uma semana, mais um Nerdcast, muitos recadinhos da paróquia. Sim. Agradecimento a Valdir Brandão, designer, professor universitário, mandou para nós, animador também em 3D, mandou para nós um toy art em 3D do Jovem Nerd, muito bonitinho, tem aí um link no post. Muito obrigado pelo presente. O que mais? Muitos e-mails sobre nosso Nerdcast, sobre Monty Python. Uhum. Né? Quer dizer, não dá tanta coisa pra falar, não dá pra falar tudo. Mas a Elizabeth de Londres, lembra aquela que ficou pagando mico para os londrinos falarem que amava o Jovem Nerd? Sim. Ela disse que estava no supermercado lá em Londres e de repente se deparou com uma lata de spam. Ou melhor, spam! Mandou uma foto aí, vejam, né? E diga-nos, você não disse se é bom ou não esta porcaria. Ela comprou o spam? Não disse, ela disse só que achou a lata, mas acho que ela não teve a presença de espírito de experimentar aquela carne enlatada belíssima. Então nos diga o que você achou do spam. Vários e-mails sobre o futebol dos filósofos. Ah, vocês não falaram futebol dos filósofos. A gente não falou um monte de coisa, e aí? Falar por falar, tinha o futebol dos filósofos. Ah, mas é muito assim... Tinha o cara que se esconde. A gente falou do cara que se esconde no começo, foi apresentação do Jovem Nerd. Mas o futebol dos filósofos muito bom, cara. O quadro Alemanha versus Grécia, os grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, o juiz era o Confúcio, os bandeirinhas eram o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino. Quer dizer, é uma loucura, uma brincadeira super inteligente, super cultural, né, sobre esses filósofos estarem jogando futebol. É engraçadíssimo. Inclusive o Karl Marx entra no time dos alemães no meio do jogo, né, é. E eles falam assim, vamos ver se Marx consegue iluminar o ataque alemão. Evidentemente não. Porque ele fica parado lá. Tem que fazer... Você entendeu a... Né? Uh-huh. Karl Marx, né? Vamos ver se ele muda alguma coisa. Muito bom. Muito fato. Tem aí no link do post. Primeiro e-mail, Daniel Albino, 25 anos, estudante de História, Rio de Janeiro. Direto ao ponto, gostaria de apontar uma canelada de um ouvinte na leitura de e-mails deste último programa, ótimo por sinal, 153. Monty Python. O ouvinte Red Light falou sobre o relógio do juízo final, Doomsday Clock. Estamos falando desde Watchmen. Uhum. Criado em 1943 pelos membros do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, mas ele cometeu alguns enganos. Primeiro, o relógio do juízo final ainda existe e atualmente está marcando 5 minutos para meia-noite, Azaghal. O que não significa nada, mas tudo bem. Verdade. Segundo, o momento mais próximo da meia-noite não foi durante a crise dos mísseis cubanos. Durante essa crise e depois, o relógio marcava 11h53. O momento mais próximo, 11h58, 2 minutos para a meia-noite. Olha a música aí. Na verdade, foi em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética testaram suas primeiras bombas termonucleares, né? Quase ao mesmo tempo, né? Segue o link, ele mandou o link, clique aí no post se você quiser acompanhar diariamente o Doomsday Clock. Está marcando 5 para meia-noite agora. Tá ótimo. Acompanhe. Rafael Cascais, Espirituba, São Paulo. Apresentei o Nerdcast para um amigo meu. E tamanha foi a empolgação dele com o programa, que ele começou com uma história para nós montarmos o nosso próprio podcast. Olha só. Inclusive, até entrou em um curso de podcast do Senac. Ó! Aqui em São Paulo. Olha só, Zagão. Veja você, curso de podcast. Podcast. Podia abrir um curso de podcast. Ou não. Até então, whatever. O interessante, ou não, é que a primeira pergunta do professor foi: quem aqui se interessou por podcast depois de ouvir o Nerdcast? Olha só, que beleza. E depois falam que nós somos metidos, é culpa sua que seleciona esses e-mails. Para a glória da comunidade nerd, a maior parte da turma levantou a mão. Olha só que bonito, legal. Muito bom, né? Um abraço para a galera do curso de podcast do Senac. Exato. Não é? Se convidarem, nós podemos dar aula. Ou não. Ou sim. Por que não? Eu daria aula. Eu acho que eu tenho conhecimentos a distribuir por aí. Você sabe? Olha só, se empolgou. Ué. Professor Azaghal. Ué, por que não? Luiz Fernando Feijão, 21 anos, web designer, Maringá, Paraná. Sobre o filme A Vida de Brian, achei que vocês falariam sobre a cena na qual o povo que segue Brian se divide. Talvez vocês não tenham falado por causa religiosa, não foi por isso. Mas essa cena é muito interessante. O povo tá atrás do Brian, e uma das mulheres tá segurando um objeto, que agora não me lembro, era uma cabaça. Isso, nós falamos até da cabaça. Então, o povo achou que aquele, né, que a cabaça era sagrada. Logo depois, eles estão seguindo o Messias, e ele perde um dos chinelos. Então, o povo começa a discutir se era um sinal aquilo, ou não. Daí, eles se dividem em dois grupos. Um que acredita que a cabaça é a sagrada, e outro que acredita que o chinelo é um sinal, coisa sagrada, né? É interessante também, é um daqueles estudos, né, de como um mesmo credo pode se dividir em vários pontos de vista, né? Muito interessante. Tudo muito, isso muito interessante. Na forma de piada do espetacular. A gente falou sobre isso no Nerdcast. A gente não falou exatamente como ele disse, mas falou. Pessoas ficam cobrando demais, eu acho. Juliano Piev, 18 anos, estudante, Atibaia, São Paulo. A gente já teve em Atibaia. Atibaia, sim. Já estivemos fazendo uma palestra na faculdade de Atibaia. Sim, pra 6 pessoas. Mas foi uma palestra. Caraca, hoje vi uma coisa que fez minha cabeça explodir, olha, diz pô. Juliano. Estava vendo o Fantástico, então na verdade o hoje dele já é um passado. Exato, sempre. E de relance estavam passando uma matéria sobre atendimento por telefone. Na verdade ele estava olhando de relance e estava passando. Na verdade ele estava vendo o Fantástico e não quer assumir. Tava, tá. Exato. E aí a matéria era sobre companhias de ônibus. Eu vi o Fantástico. A gente viu essa. Quando, do nada, eles citam a companhia de ônibus do Acre. Olha só. E uma senhora que estava reclamando do atendimento. Muito bom. Inclusive, ela era do Acre e mostrou uma carteira de identidade que parecia ter sido feita na hora. Pois bem, a repórter discou o número do call center da companhia de ônibus, que eu era obrigado a ter essas leis que ninguém segue, que outro dia eu fiquei sem sacanagem. Eu liguei pra minha operadora de telefone pra mudar a conexão da internet aqui, porque tinha uma promoção lá e eu queria pegar essa promoção e aumentar a minha banda e pagar menos. Isso. Sem sacanagem, eu deixei no Viva Voz aqui, quando trabalhava, e ficou uma hora na música. Excelente. Uma hora, e nem por isso eu fui pro Fantástico. Pois bem, a mulher ligou pro 0800 da companhia de ônibus do Acre. E adivinha? Adivinha qual foi a mensagem? O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Caraca, cara. O que mais vocês podiam esperar, né, cara? O que mais, né, cara? Eles, tá vendo, foram cutucar o ninho, né? O que eles encontraram. E a outra do Acre, né, que não veio do Juliano. Ah, de muitos e-mails, né? Foi da que FIFA. Que é o mapa da FIFA, exatamente. Porra, sensacional. Eu caso 10 mangos com quem quiser apostar comigo que o Acre vai sediar a Copa. Caraca, eu tenho certeza, cara, porque agora deu pra falar do Acre, meu irmão, tão, de uma forma loucos. Inacreditável. Impressionante, cara. Robson Assir, Curitiba, 22 anos. Mandou aqui vários elogios ao Nerdcast, só que ele fez uma observação técnica que a gente gostaria de esclarecer para ver se as pessoas estão tendo o mesmo problema que ele. Os arquivos de áudio do Nerdcast estão travando na metade no meu celular. E acho que isso pode acontecer em mais aparelhos de áudio, tipo MP3, MP4 e whatever. Como vocês mudaram de 64 para 96 kbps, a qualidade, alguns tocadores não estão suportando isso. No meu caso, deu falta de memória volátil enquanto tocava. Então acho que vocês têm que rever os arquivos, pois uma coisa é um arquivo de MP3 128 bits de 10 minutos, outra coisa é um de 1 hora e pouco de 96. Bom, e o celular dele é um N73, só para constar. Eu gostaria de ler esse e-mail justamente para que, se outras pessoas tiveram esse problema com os dois últimos episódios, e esse inclusive, que estão em 96 kbps, por favor, nos falem, porque a única maneira de a gente descobrir se tá dando pau é assim, né? Isso, se for problema só do Robson, se vira malandro. Exatamente. Então digam aí, deem seus depoimentos. Tá dando problema ou tá funcionando direitinho? Olha só o Robson. Godoy, 28 anos, programador, São Paulo. Meus parabéns pelo programa. Ele deve estar se referindo ao 153. Sim. Monty Python. Sim. Foi muito bom relembrar algumas esquetes e alguns detalhes dos filmes que eu já não lembrava mais. É fenomenal. Mas o melhor mesmo, mas mesmo, de verdade, foi o senhor Azaghal, olha só, o senhor da Whateverland, cumprindo um objetivo de vida. O senhor anão havia mencionado que o objetivo dele era fazer o Vince Gluto dar uma risada. Olha só! Pois bem, sucesso! Não é aquela coisa que se diga assim, meu Deus, que gargalhada. Percebe-se que o Godoy já viu o chave. Mas, de fato, está lá. Agora dá pra fazer ele rir em todo episódio. Nem que seja falso e ele nem queira rir. Acho que devemos passar um replay. Sim. Pra quem não ouviu, né? Porque é um momento realmente sucinto. Pô, e é histórico, né, cara? Porra, cara. Então, olha só, pode botar pra rodar. O pessoal tá rindo, né? Tá vendo? Tucano, todo mundo rindo. E, de repente, lá no fundinho... Muito bem, muito bem. Agora todo Nerdcast vai ter que ter risado. Ah, é verdade. Ai, mais uma vez, por favor. Demais, demais, meus queridos 25. Conseguimos mais um objetivo de verdade. Cara, Calypso me irrita. Tá tudo errado, né? Do visual ao vocal. Mas eu, apesar de ser irritante, aplaudo o sucesso deles, que fizeram por conta própria a coisa toda. Não, não aplaudo, aplaudo. É, e são pessoas esforçadas, sim, trabalhadoras, né? Sim, mas é irritante. Irritantes trabalhadores. Irritantes trabalhadores. Qual é a música que você mais gosta do Calypso? Eu não sei a música deles. Eu sei que ele faz a propaganda do Assolan, sei lá, de Bombril, sei lá. Como é? É, e a Britney, deve ser o Calypso dos Estados Unidos. Não, ela... Ah, mas a voz dela é irritante também. Ah, ela irrita muito. Não, a voz de adolescente americana é irritante. Porque elas fazem uma voz assim... Sabe como é que é? Elas falam meio... That's hot. Não, mas não é quando elas estão falando mais sério, elas fazem uma voz irritante. Elas falam meio roquinha e é muito irritante. Mas ela... Ah, coitada, a Britney não é mais adolescente. Mas não é só a Britney, é todas que tem esse estilo teenager. Não, okay. Mas ela canta como uma adolescente. O estilo dela é teenager. E as músicas me irritam e não saem da minha cabeça. Pois é, gente, a gente não consegue. Ai, meu Deus. Ah, mas olha só, ela já teve seus hits. Agora está fazendo hits, mas com outra geração. Ai, né? A gente já não aguenta mais. Mas eu tô falando dessas Hilary Duff. Todas elas têm uma vozinha, assim, quando tá falando sério no filme, que é irritante pra caralho. Ah, é. Eu adoro elas pagando de santinha, depois aparecendo pelada na internet. É. Oh, my God. Me irrita manteiga gelada dura. passar no pão aquela manteiga me irrita profundamente. Não, porque você vai passar, abre a mantegueira, crendo que está cheio de manteiga, só tem resto. Aí tu esfrega o pão ali pra não ter que abrir uma nova. Ai, que horror! É porque manteigadora é um saco mesmo, porque... O que é melhor na manteigadora? Você cortar um pedaço ou ficar meia hora raspando? Eu prefiro raspar. O pão esfarela todo. Se for pão de forma, já é. Verdade. Tudo que a portuguesa vai falar hoje é de comida, né? Ai, pois! Tá comendo que nem... Sabe terra de gigante em terra de pequenininho, de anãozinho, assim? Tudo dela é pequenininho. Tudo comidinha. É miniatura, comida da Barbie. É, comidinha da Barbie, é muito bom. Você tá agora no esquema de dieta que as pessoas entregam a comida do dia. Desculpa, personal item, meu amor. Não é o fudido que traz comida aqui, não. Não é quentinha. Não é quentinha do Zé, não. Agora você tem personal trainer. Tenho, e personal eater. É demais. Oh, estou muito metida. Paga uma fortuna pro cara cozinhar um c*** de comida. Pra me trazer um ovo de codó. Isso não faz sentido, meu amor. Olha a desigualdade. Porque a gente testou aqui a comida congelada, né? É, diet. E é irritante demais, né? Putz, graças. Mas o problema que tava acontecendo aqui era a janta. É. A gente almoçava bem no restaurante Aquilo, muito bom que tem aqui nas proximidades. Uhum. Foi. Mas na hora da janta, a gente pirava. Era Valdo X-Picanha toda noite, Pizza Hut. Eu não gosto dessa. 40 pães meu e tal. Meu problema é o pão. E o açúcar. A natureza é um negócio irritante. É. Porque a natureza faz você assim. Uhum. Faz você... O seu corpo não trabalha como deveria. A gente deveria metabolizar coisas como chocolate, carne, não, massa... Não, peraí. De uma forma... Esse negócio que a natureza é perfeita, é só a gente... Não, ninguém come alface o dia inteiro. A gente não teria chegado onde chegou comendo alface. Ah, é. Não, mas olha aqui. Na verdade, o corpo ele tem esta capacidade. Nós é que vamos limitando ele com estresse, com sei lá o quê, com ansiedade... Com essas coisas. Ah, é? Quer dizer, um monge budista pode se encher de chocolate o dia inteiro e tá tranquilo. Tem um lugar lá em São Paulo que eu não sei como é que se chama, mas é de um cara, quase um guru das dietas. Ele falou que emagrece as pessoas, elas comendo de tudo. Comendo pizza, chocolate, e é só com educando a mente. Ai, cara, isso eu queria ver. Esse é um papo irritante. Você chega num lugar e o cara fica te esculachando. Seu gordo, filha da p***, come mesmo. Come pizza aí. Pode comer de tudo, seu gordo escroto. Pelancudo do caralho. Vai, come mesmo. Vamos ver se tu vai emagrecer. Paga, cofrinho, paga, seu isso, levanta o braço e dá tchau, paga a barriga aí, filha da p***. É assim, com a mente. É porque todo nutricionista é irritante também, não? Não todo nutricionista é irritante. É irritante quando todo nutricionista magro diz, olha, por que você não substitui um pote de sorvete por uma barrinha de tofu? Isso é irritante. Simples, é tão simples, é fácil. Não, esquece esse negócio de açúcar. Use tudo com adoçante. Quer dizer, nem com adoçante. Tome tudo sem açúcar. Tudo faz mal. Ah, vai tomar. Olha só, o açúcar, ele é um presente dos deuses. É. Assim como o mel. Sim. Aí o ser humano tenta brincar de Deus fazendo açúcares artificiais de frutose. E aí você toma coisas que deveriam ter o sabor divino, uhum, mas com um sabor horroroso de uma química maldita. Sim. Que transforma... Cara, refrigerante light, não, refrigerante diet, não, não, é uma brincadeira inacreditável. Eu acho a mesma coisa. Olha só, não é a mesma coisa. Não. É. Coca-Cola light, Coca-Cola diet, Coca-Cola... É outro refrigerante que eles botam o nome de Coca-Cola, porque é preto. É outro refrigerante. Guaraná. É igual. O Guaraná que todo mundo prega que é igual, não é igual. Porque você toma um Guaraná light, diet, whatever, e tu fica o dia inteiro. Exatamente. Porque fica aquele ranço. Fica um ranço, o negócio não vai direito, cara. É, não vai. Trava no céu da boca. Ai, mas que mentira, nem se tá diferente. Eu nunca sei dizer se é light. Ah, que mentira. O Guaraná eu não sei. Ah, não. E a Fanta eu também gosto. Barrinha de cereal é uma coisa irritante, né? Parece que é feito com serragem. Você tem que ter liberdade. Você tem que poder comer o que você quiser. Eles têm que inventar um remédio. Se o negócio não faz bem pro seu organismo, que faça expelir tudo. Cara, você ia cagar o dia inteiro. É um preço. Não ia me importar. Olha só, o remédio seria perfeito assim. Você toma o remédio e em 10 minutos você evacua. Caraca, que nojo. Ué, laxante. Isso é ótimo, cara, porque você ia ter o horário certo pro banheiro. Olha que beleza. Você não ia ficar desprevenido no meio da estrada. No meio de uma reunião. Ui, meu Deus. Não. Você ia comer tranquilamente. Chega, agora eu não tenho compromisso. Vou lá. Toma o remédio. Dá 8 minutos, já vai se preparando pro banheiro. Com 9 minutos, tu já segura na alça. Como é que o vaso vai ter que ter alça na tampa? E com 10 minutos, rola o lançamento, cara. Ah, é merdol. Não. Sabe uma coisa que me irrita? As pessoas que são saradas e magras pagando de, né, de... Sabe? De atleta. É, que nem o nosso professor da academia. O Jovem Nerd foi fazer avaliação física. Ah, não. E aí ele ficou lá, o professor, todo pagando de fitness. De gostosão. Porque, sei lá, o percentual de gordura de uma pessoa normal é o quê? 30%? Não. 20%? 20%? Não. 15%? 16%? Mas, que pessoa normal é essa? Wolverine. O normal de uma pessoa normal é 40, 50%. Caralho! Isso é o teu normal. Metade de banho é metade. Aí ele chega pro Jovem Nerd. Não, porque eu procuro manter o meu percentual de gordura entre 3 e 4%. Ai, meu Deus! É o Bruce Lee. Quem perguntou? Ninguém te perguntou nada. Aí ele começa a se beijar, beijar os braços, se alisar. O cara se adora, é o Johnny Bravo. Ele não fala com um aluno homem da academia. Não, não. Ele só fala com as mulheres chegam, ele vem a mão dele. Não, não, não é qualquer mulher, não. É. Comigo eu não falo direito. Comigo também não. Mas quando chega. Gostosa, hein? Quando chega uma, cara, a mão dele automaticamente aparece em 10 dedos a mais. E aí, cara, é cheio de dedos. Segura, cara. Cara, que sujeito. Dá beijinho em câmera lenta. Câmera lenta. Cara, a mulher tava fazendo exercício que é, ela abre os braços como uma cruz, sabe? E aí vai fechando e, né, encontra as duas mãos na frente. Uh-huh. Toda vez que ela juntava as mãos na frente, ele dava um beijo nas mãos da mulher. Caraca, cara, que escroto isso, cara. Não! E o micro não tem nada a ver. Comigo é só tapinha nas costas. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Força na peru! Cara, e ele fazendo alongamento sexual na menina? Menina no chão, com as pernas pra cima, ele alongando. Um inferno! No meio da academia. Fazendo contrapeso, é isso? Com ninguém tem alongamento sexual, só com as gostosas. Só com as gostosas, pô. Mas ele fala... Graças a Deus, né? Graças a Deus! Ele fala com o homem também, acho que levanta acima de 5 pesos, né? É. Ele fala. Ah, então tem que falar comigo agora. É, Zagal está pegando pesado. Pega no colo todo dia. Irritado a gente ultimamente, que é a nossa faxineira. É, e as faxineiras sempre são caprichadas. Domésticas em geral, seja faxineira, diarista ou mensalista, né? Uh-huh. Todas são irritantes. Mas a gente precisa delas. Sim, sim. Por isso que a gente atura. Somos reféns delas. Quando você vai contratar um profissional pra trabalhar pra sua empresa, você tem, normalmente, dependendo do cargo, tem muita gente pra escolher, né? Então você pode, basicamente, olhar os currículos e falar, você é um bom profissional, venha trabalhar na minha empresa. Mas eu não sei por que essa coisa de trabalhar em casa, doméstica, a diarista, ela não encara aquilo como um trabalho, né? De fato. Ela encara como um castigo. Exatamente. Mas é um castigo. Principalmente aqui em Curitiba. Ah, sim. Aqui então. No sul. É assustador. É, cara, como a gente nunca viu na vida. Mas o que a gente quer? Uma pessoa que vem aqui, trabalha e ganha. Pega seu dinheirinho, faça um trabalho bonitinho e vai embora. Quem disse que é fácil? Não. Não é. Primeiro, gente. A portuguesa teve um problema sério, né? Pois, eu cheguei em casa, estava lá a faxineira a chorar. Eu, mas o que foi, minha filha? Está tão triste. Aí ela, ai, minha mãe, a minha mãezinha teve um derrame. Ai, meu Deus, que horror. Aí eu, ai, Jesus, meu Deus, larga tudo e vai ver sua mãe, pelo amor de Deus. Aí eu mandei ela ir, né? Ela, não sei onde ela está, não sei qual hospital. Eu falei, calma, calma, toma uma água com açúcar. Eu falei, mas meu Deus, sua mãe tem pressão alta? Aí ela, tem, claro que tem. Eu falei, é por isso. Geralmente é quem tem pressão alta acaba tendo estas coisas. Mas a pressão alta, geralmente também vem porque a pessoa está nervosa, descontrolada, estressada. Sua mãe anda... É claro que anda, meu irmão foi preso. Meu Deus. Ai. É mesmo? Preso? Aqui. É português, já tava frango robô, né? Os olhos arregalados. Mas ele foi preso pelo quê? Comecei a falar mais fino que o normal. Aí ela, não, ele matou uns 3 raparigas lá. Que horror! 3 gajos. Meu Deus. Eu e ele está preso aqui em Curitiba? Tem certeza que ele está preso, pelo amor de Deus? Aí ela, não, está preso lá em Santa Catarina. Aí eu... Ai, essa gal, mas que medo. Estou com medo. E se o irmão dela vem aqui e reclama que não paga bem? Aí eu falei, olha, manda embora, demite enquanto ele tá preso, né, cara? Porque ele sai da cadeia e resolve se vingar? Pois. Mas ela, tipo, não era uma boa diarista. Não, ela era sinistra. Ela era sinistra. Eu tinha medo dela. Por quê? Quando eu passo pelo corredor, dá pra ver a cozinha e a área. É. E aí ela estava, às vezes, no tanque lavando alguma coisa. Quando eu olhava, assim, passando, ela me olhava com uma cara. Que isso? E eu queria. Caraca. Aí eu ficava, ai, mas que medo. Aí essa cara que eu tenho tanto medo desta mulher. Era um ogro. A mulher era um ogro. Meu Deus, cara. Era assustador. Agora a gente conseguiu, depois de muito custo, uma faxineira que não dure só 2 dias, né? Que elas vêm 2 dias e nunca mais voltam. Quando vem uma vez só, ela, ah não, me desculpe, mas tem cachorro, não gosto de varrer pelos. Sei lá, cada um de uma desculpa. Cachorro tem criança. É uma coisa irritante, realmente. Soltar pelos, cagar não, o dia inteiro. É. Hoje em dia, não é você não entrevista, a empregada que te entrevista. Ah, é exatamente. Quantos filhos? Quantos quartos? Tem cachorro? É assim mesmo. Se você está apto ou não. E agora nós temos a diarista, a faxineira, né? Que nós apelidamos de faxineira socialite. É mesmo, a gente fica brincando com isso, tá? A gente tá atraindo essas coisas. Ela é meu amor. É, cara, uma vez ela faltou e a gente ligou pra saber por uma quê. Uma vez? Não, a primeira vez. Ela faltou e a gente ligou pra saber o que tinha acontecido. Ah, é, aí a gente ligou pra saber o que tinha acontecido, que ela faltou. A gente liga, meu amor, sabe o que foi? Eu recebi umas visitas inesperadas aqui em casa. Vieram umas pessoas e eu não pude ir, meu amor. Não, e ela não ligou pra avisar, olha. Ela não ligou. Não, a gente tem que ligar e implorar pra vir. Aí eu falei, não vamos mais chamar ela, que absurdo, falta, não avisa, faz chá beneficente, sei lá o que que é isso, vai desfile e não vem trabalhar. Aí ela ligou um dia, pois, é 2 semanas que eu não vou, você vai querer que eu vá essa semana? Eu, claro. Ai, cara, a gente tá refém, meu. Eu estou refém, porque é horrível ficar sem ninguém. Não, e ela vem quando ela quer. Agora toda semana a gente liga e implora pra ela vir. Por favor, você pode vir amanhã, só precisar tanto. Porque agora eu sempre lembro, gente, ligaram pra socialite, pra ela... Pra confirmar se ela vem. E aí teve um dia que ela faltou. Ah. E aí a senhora Jovem Nerd ligou pra ela. Ah, é? Eu liguei. Aí eu chego, alô, é a fulana? Aí ela me responde, oi, eu estou ligando para avisar que eu vou amanhã, tá bom? Estou ligando. Mas eu que liguei, meu amor. Mind games, cara. Ela faz mind games. É pra você acreditar que ela que sou. Você já viu isso? E já faltou várias vezes, né? Sessões de carboxiterapia, são chás beneficentes, meu amor. O marido dela, ele é mecânico de avião. Olha aí. Pois, da Embraer. Ela é realmente uma faxineira selecionada, cara. Não precisa, não gosta. Ela faz pro hobby, sei lá. Eu acho que ela está escrevendo um livro. Ela deve achar que isso aqui é uma casa de maluco. Ah, é? Não! Tá escrevendo um livro sobre o zoológico de Jesus Cristo. Porque sim. Essa casa tem uma rotina diferente de uma casa normal, né? É porque, assim, a princípio, aos olhos de quem não conhece a internet, né? E trabalho com mídias sociais. Mídias sociais. Né? Geração de conteúdo. Sim. E publicidade, mídia digital, e podcast, e toda essa coisa. Acha que ninguém trabalha nessa casa. Acha que o Jovem Nerd e o Dave ficam o dia inteiro no computador. De Norcute, sei lá. na MSN. Normalmente ela vem sexta, né? E a sexta-feira a gente, pô, virou a noite, vai dormir 7, 8 horas da manhã por causa do Nerdcast, né? Aí chega aqui pra trabalhar às 8 horas da manhã e os vagabundos acordam às 3 da tarde. Ah, não entendi nada. Às 3 da tarde, todo descabelado. Oi, bom dia. Cara, e aí senta no computador, tipo, o dia inteiro com o computador. Cara, deve achar que a gente é sustentado pelos pais. Ela deve achar que nós somos traficantes. Ela deve, que ela vê sempre a gente empacotando as coisas. Empacotando um monte de saquinho branco. Saquinho branco e pacotinho marrom, né, cara? Mas teve uma coisa de maluca, ela devia estar achando, assim, o Jovem Nerd está fazendo um tratamento postural, né? O tratamento aí, né, que tem o direito do plano, né? Eu tô fazendo. Tratamento aí. Não, ela tá fazendo um tratamento numa clínica. Que ela tem problema de corcunda. Eu sou corcunda. Uma pequena lordose, uma pequena. Mas ela tem que fazer exercício, ela tem que continuar o tratamento em casa. Isso. Certo. Aí eles falam: olha só, meu amor, você tem que comprar um cano PVC de 1 metro por 100 milímetros e um rolo de macarrão. É sério. Pra espancar o teu marido. Ah, foi, coitada. Loja de material de construção, comprar esses equipamentos pra acertar a coluna. E aí eu tenho que deitar na merda do cano PVC e ficar fazendo movimentos balancinho. De braços abertos. Mas você deita com a coluna em cima da extensão do corpo? Isso. Do PVC? E o cano fica no chão. Isso, o cano fica no chão, eu deito em cima do cano PVC. Como se fosse crucificada no PVC. Exatamente. E fico com as pernas pro ar, fazendo movimentos de balancinho em cima do cano. E nisto chega a empregada. A faxineira. Caralho! Já não basta os malucos? Agora a menina fica se esfregando no prato! E depois ainda pega o rolo de macarrão e bota atrás da cabeça e fica fazendo também massagem, sei lá. Caraca, cara, ela deve achar que eu vou de maluco. E não é só a faxineira que vê isso, né? Os nossos vizinhos todos vêm, porque aqui não tem cortina. Isso é uma vergonha. Isso é um problema, cara. Isso é uma coisa que me irrita, falta de privacidade. Cara, foi irritante. Teve uma vez que a gente estava aqui, os vizinhos de frente estavam todos tendo uma reunião. Cheiram a cara. Encheram a cara, estavam achando tudo engraçado. E aí deram de ficar acenando a noite inteira pra cá, fingindo que tava enforcando o outro. Pessoas adultas dando tapa na cara do outro, dando tchauzinho, mostrando cachorro e tal. Cara, aí a gente entrou numa paranoia. Caraca, descobriram que a gente mora aqui. Fãs do Nerdcast. Já fica isso, né? A pulga atrás da orelha, né? Aí o meu Deus, agora nunca mais vou andar sem camisa nesta porra. É um inferno. E a gente é que nem Big Brother. Você esquece que está sem privacidade? Ah, é um inferno. Então você anda só de camisa. Ai, que horror. Só de camisa sem as caras. Que isso? Pato Donald. Pato Donald. Fica Big Brother. Vou achar que todo mundo anda pelado aqui. Não é isso. Teve uma vez que a gente tava fazendo aquele blog pra Nokia, e aí eu tinha que me filmar de cientista maluco. Nossa, sensacional. E aí eu fui me esconder, né, cara? Não vou fazer isso na sala, na frente dos vizinhos. Dá um pirucoide. Exato. Todo mundo viu, né? Aí eu fui pra dispensa e peguei lá algumas ferramentas e tal, sentei no chão, posicionei a câmera e comecei a contar dinheiro. Né? E no piadinha, né, com você com um bolo de dinheiro. Isso. A faxineira abre a porta. Eu sentado no chão... De jaleco, peruca branca, óculos fundo de garrafa, luva de faxina, né? Luva de lavar louça. A luva dela? Contando dinheiro. Caraca, cara, que merda. Acabou de manusear o pó, tá com o cabelo branco. Casa de maluco. Por isso que não para a faxineira aqui, a gente acha que o problema é Curitiba. Pessoas pedantes. acham. Ai, isso não. É uma coisa que irrita. É insuportável. Por quê? É tipo, que pessoas? Tipo a Marília Gabriela, às vezes. Olha. Às vezes ela é um pouco pedante, né? Ela escolhe as pessoas assim que ela sabe que não são muito inteligentes ou mais ruins e mais simples. Aí ela fica, sabe, querendo fazer umas perguntas, sabe? De propósito, sabe? Aí uma vez, cara, ela perguntou que ela bota umas palavras só pra, sabe? E sempre com as pessoas que você vê que são menos, sabe? Humildes, com, mais humildes. O amor, qual foi a condição sine qua non pra você, pra você fazer esse filme? Precisa disso, meu amor? Eu concordo que não precisa de sine qua non. Você... É uma boa entrevistadora, mas ela claro, gosta. Mas de ela falar gosta. Palavras ela... de... sine qua non. Eu também, uma coisa que me irrita são aqueles atores que estão fazendo um papel whatever, sabe? Num filme bosta ou numa novela bosta. Ah. E tentam dar profundidade aos seus personagens. Ele tem que se valorizar. Ah, tá bom. A bosta que é. É um personagem muito complexo, entendeu? Uma pessoa, né? Vocês ficam inventando complexidades tipo, pro, né? Pro personagem. Tipo sobrevivente filme de zumbi, né? Nada me irrita mais que o Tony Ramos fazendo papel de grego, de indiano. Ah, de gringo, né? Ai, putz grila. É o mesmo sotaque. É o mesmo sotaque. Qualquer que seja o país que eu esteja representando. Mas ele é um Mr. Nice Guy da TV, ai, né? Ai, mas me irrita. Mas as novelas da Globo, em geral, são irritantes porque eles criam um estereótipo. O nego reclama que os Simpsons sacaneiam o Brasil, cara. Se o Mohinder ver a novela da Globo, ele vai ficar tão indignado, cara. Parece que a casa dos indianos é sempre ter uma criança dançando o dia inteiro. Cara, o dia inteiro. Todo mundo, olha, que ótimo, que ótimo. Eles parecem mais vagabundos que a gente. É como se no Brasil tivesse uma criança dançando a dança da garrafa o dia inteiro. E a família tomando cerveja de mesa de metal e batucando no, na caixa de fósforo. Exatamente. É, mas acho que é assim mesmo. Por exemplo, o Van Damme, ele não tinha isso. Pois apesar é. Apesar dele ser um cara problemático, né? A gente viu uma entrevista com ele e o David Letterman perguntou, e aí, sobre o que é o filme? É um bom filme? Pois é. Ele, olha, o filme é sobre mim. Exato, ele falou exatamente assim, porrada. The movie is about me. É, a vida de ator brasileiro é muito sofrida, né, cara? Eles não tem opção. Mas lá também tem esse negócio de... Ah, mas lá tem Hollywood, mais. Cara. Você tem lá filmes B que são legais. Aqui não, cara. Aqui ou você faz novela, ou você faz cinema nacional, o que é uma elite que participa disso, porque é um filme bom por ano. O outro é a do Tony Ramos com a Glória Pires. Caraca. Agora vai ser assim, cara. Todo ano nós vamos ter um filme nacional legal, assim, raiz. Tipo, Tropa de Elite, né? Cidade de Deus. Sempre vai ter um filme nesse, assim, legal, que a gente vai falar, porra... Nacional, finalmente. Aí tem Trapalhões, Xuxa e Tony Ramos. O novo calendário cinematográfico do Brasil. Tem gente que acha que a gente se acha. Mas eu me acho. Mas deixa a parte, eu sou foda. Não, mas pessoas pedantes são diferentes. Quando você entra naquela loja que é chique, é valer... Ai, eu odeio, eu me sinto tão e mal. E as mulheres te olham como se você tivesse se coberta de cocô. E vem falar já com uma cara de... Você é uma f***, não vai comprar aqui? Exato. Mas por quê? Eu tenho cara de f***, não é possível. As pessoas acham que eu sou pobre porque eu entro nesses lugares e... Eu também, eu não entendo isso. Me por isso que eu gosto de ir com a mamãe, porque quando a mamãe entra... Olá, meu amor, bom dia! E você já precisando, meu amor... Ah, pelo amor de Deus... A voz da Naná do Big Brother. Não, para. Você tá louca. Me irrita profundamente. Por quê? Você não vai falar que tu fica vendo Big Brother. Ué, mano, quem não conheceu a Naná? É. Tem gente. Pô, às vezes, mudando de canal, né, acaba que tá passando Big Brother. Ele passa 24 horas essa porra. Foi. Ai, vai ter tanto nerd, né? Xingando a gente. Cara, a velha. A voz da velha. A voz é chata. Eu quero justiça! Justiça! Ana, eu quero justiça! E aí a idiota ela fica. Oh, Naná! Todo mundo tem direito a ser um pouco egoísta, né? Caraca! Vocês estão rata de Big Brother, cara. Não acredito. Morfio! Sim, mas é irritante a voz daquela velha. Eu sei que quando ela ficava comemorando, né? Algum resultado de paredão, sei lá. Ai, obrigada, gente! Caraca, cara, que coisa chata! Não, o Big Brother é irritante, mas ele hipnotiza. Ah, olha isso, cara. Não, mas porque é tão ruim que você fica, não acredito. É, vocês estão malucas, cara, pelo amor de Deus. Ah, gente. Eu gosto de entrar em contato com o povo. Eu gosto. Tem que se sensualizar. É demais. Não. Pior do que isso, é zorra total. Olha aí, porque vocês estão indo longe. Ué, mas você vai falar de coisa ruim que não, irrita. Eu presenciei isso. Eu falei, portuguesa, está passando zorra total. Você já percebeu? Por que você ainda não mudou de canal? Ela, não consigo. Porque estava passando aquela... Lady Kate. Ai, não, é, não, cara. Ela fica isso lá. É... Caralho, cara... Mas aí, português. É a mesma piada toda semana. Sim, você. Só muda é pra ser nossa, cara. É pra ser pois, nossa. Mas é tão irritante que você fica vendo. É, fica lá. Tá bom. Não, tá bom. Meu nome é Cleiton. Cleiton, meu amigo Chalchicha. Meu Deus do céu, cara. É o inferno. Mas é engraçado que vocês viram isso, tipo, umas duas vezes, vocês já sabem como não, é que é. Não, já sabe. Já vi duas vezes, eu não preciso mais ver nunca mais. E a nutricionista... Ah, nutricionista é engraçada, gente. Tá bom. Brigadeiro, pode. Empadão, pode. Pode. Eu queria nesta nutricionista. Ai, meu Deus, vocês estão demais. Outra coisa que irrita em voz, não é, não chega a ser voz... Que é o tal do Vocaloid. Vocaloid. Vocês sabem o que é Vocaloid? Eu espero que não saibam. É. Cara. É uma coisa horrível. Vocaloid é uma maldição. Caiu nos adolescentes. Pra estragar como... de vez com a música. É. E já não chega eles ficarem escutando aquelas Coldplays, aquelas músicas, parece música dos Muppets, sabe? 50 Cent. Cara, é Muppets? Não é Coldplay. Não é. Não, whatever, é tudo ruim. Sei lá. Então. Não é Coldplay não, seu maluco. É aquela bandinha adolescente. Simple Plan. Cara, é Welcome bom. To my life. É Muppets Babies, cara. É Muppets Babies, legal. É igual as músicas do desenho do Muppets Babies. Não, mas Vocaloid é pior. É uma parada japonesa. Não, não é feita por seres humanos. É, um programa... É Skynet. De vozes... Exato, Skynet. São vozes sintéticas. Isso, a pessoa escreve a letra da música e acerta o pitch da voz, né? Então... A pessoa pode fazer a vozinha sintética cantar, né? E... Cara, é um horror. Cara, é insuportável. E aí tem uma... É insuportável. Tem uma versão do Fantasma da Ópera. Gente, e... eles estragam. Estragaram. Cara, é horrível. E tem o agudo, né? O... Gente, eles estragaram. Os adolescentes, gente, adolescentes não têm o poder de discernir isso do sabe, da realidade, né? Eles acham que é legal porque isso. Porque o adolescente, ele engole qualquer coisa que mande. É só não ser dos pais que eles engolem. Pois é, cara. Yaoi me irrita muito. Ah, isso me irrita muito. Ah, não, cara. Que é um estilo de anime de coisas... Não, é irritante. Horríveis. É o estilo do fim do mundo. É menino ficar com menina... Ai, mas meu Deus! Não, e adolescente, em geral, é bem irritante. Bem, cara. Essa mania de achar que tem razão, de querer dar um... Você palavra. Diz que seus pais não te entendem, mas você não entende. Isso é irritante, não é? Mas é a verdade. Vocês não entendem seus pais, seus adolescentes. Uma gota... Com um grão de areia. Gente, eu gosto do Renato Russo, as letras das músicas, mas a voz dele é muito irritante. A voz dele é um saco. Um poeta com voz irritante. Tem uma cantora que eu gosto, ela é fofa, mas ela me irrita, aquela Malu Magalhães. É porque ela é muito bicho grilo, né, cara? Ela é muito conceito, né, cara? Eu acho que ela irrita muita gente, não, mas cara. Ela é tipo aquela Bjork. Bjork brasileira. É, mas ela me irrita um pouco por aquele jeitinho. Whatever. Eu gosto dela, mas ela não é meio... A senhora Jovem Nerd canta igualzinho. Vai, quando quer, aí... não é que ela cante igualzinho. Quando ela quer, ela imita igualzinho. Exatamente. Por favor, o sucesso de Malu Magalhães. Ai, propaganda da vida. Não, mas eu gosto dela. Só que ela é muito lesadinha. Eu não sei se você é tipo Joaquim Fênix fazendo estilo lesadinha. É loucura. Óculos gigante e fala... Ah, não. Não, cara. Eu vi o Serginho lá perguntando pra ela nas altas horas. Me irrita. Muito. Também, eu tenho. Como é que o cara que não tem dentes está na televisão? Cara, ele não tem. Não mostra. Ele fala e os dentes não aparecem. Ai, gente, coitado. Ele tá só na goiabinha, cara. Olha, vocês estão eliminando todas as oportunidades. Já não são mais no Serginho, no Jô e na Marília Gabriela. Gente. Pô, cara, isso é um favor que nós estamos nos fazendo. Porque se você assistiu Altas Horas, cara, a cara de pesar e desespero de quem está lá por obrigação contratual é triste, cara. E velho querendo pagar de jovem, Rita? Porque o Serginho é meio assim, né? Ah, não. É. Agora é a moda casual, né? O Faustão tá casual. Tá, pois é. Outro dia tava com a camisa do Warriors, cara. Caraca, era o Faustão. Minha camisa explodiu, cara. A gente recebeu por e-mail, né? Exato. A camisa do Faustão tava lá. Warriors come out to play. Caraca! Sensacional, tá demais. É, meu filho, não queremos envelhecer. Pessoas bicho grilo. Isso é irritante. Ficar no mato fazendo colarzinho de conta. De semente. De semente. Isso é coisa irritante, meu amor. Assim, mas os bichos grilos estão voltando, né, cara? Na verdade, os bichos grilos, eles sempre estiveram aí. Mas agora estão com voz de novo, né? Ah, eu odeio quando eles vêm pra mim assim, já veio. Você ainda tá nessa de comer carne? Você ainda está nessa, sabe? Sai fora. É, uma coisa, pessoal, não como carne, né? Uso Apple, sou vegetariano, é o quê? Cara, e com aquela camisa Che Guevara me agride. Ou é Che Guevara ou aquelas blusas estampadas, coloridas. Ai, cara. Só que você faz a pintura no negócio que gira? É, sabe? Isso me irrita. Tem o nome esse negócio. Ah, você bota na água sanitária, sei lá, e torce. Você faz lindos desenhos assim. Torce a camisa, joga na água sanitária, pronto. Pronto, tá nova. Não, mas a da Che Guevara, do Che Guevara, me agride mais. Todo mundo com aquela camisa Che Guevara, sem nem saber ninguém o porquê. Sabe quem é Che Guevara. Não, nem sabe. A questão é que o cara que mora aqui no Rio de Janeiro e vai fumar baseado na Lapa, mete uma camisa Che Guevara e fica com um discurso whatever. Exatamente. Não sabe do que tá falando, não sabe porra nenhuma de nada e fica pagando de revolucionário. Acha que Che Guevara era cubano. É, exatamente. Ah, grande cubano, Che Guevara. A portuguesa já teve uma funcionária, bicho grilo. Ah, já. Não é? Na loja é Portal de Agonia. Ignorando todos os meus conselhos e advertências. Peraí. Eu sou uma pessoa que ficou querendo dar chance das pessoas mudarem de vida. Olha, que bonito. E a menina estava perdida, ninguém dava chance pra ela na cidade inteira. Peraí, só deixa eu situar, porque a menina parece que era uma garota de 17, 18 anos, que tava maluca. Era uma coroca de 40 anos, que já tinha uma filha de 10 anos, então não era uma menina. E usava o barrigão pra fora, era ótimo. Gente, era uma pessoa gorda que se assumia, e ela... Entendeu? Não tinha vergonha dela ser gorda. Era uma pessoa gorda que agredia. Não, mas eu falei, olha, pra trabalhar aqui temos que botar umas blusinhas mais compridinhas. A mulher usava o cabelo da Amy Winehouse, cara. Olha, a mesma explicação que a Amy Winehouse deu, ela também deu. Ela disse que o cabelo dela refletia o estado do espírito. Se ela estava confusa, agoniada, sei lá, o cabelo ficava mais agressivo, mais alto, sei lá, o tupete. Isso é, e aí ela ia esquecendo de pintar, ia ficando lindo. E via tocando a campainha lá de casa. Que ela virou amiga da portuguesa. Eu olhava no olho mágico e às vezes a luz do corredor não acendia. Mas pelo volume, virou silhueta. Aí eu virava um português e falava assim, olha, pelo volume é a mulher de Abba. Ai, gente, que horror chamar a menina. Pois, eu dei a chance pra ela, que ninguém deu. Ah. E não deu em nada. Ah, claro. Não deu em nada, não. Ela falou pra todo mundo que ela era a dona da loja. Ela tirou o preço, as etiquetas de preço dos produtos pra poder cobrar o que ela achava que devia e não o que você tinha estipulado. Ah, pois. Foi um terror. E ela vendia as paradinhas dela lá de né? Não. Peraí. Ela era talentosa. Ah. As coisas que ela faz, eu tenho aqui até hoje pendurada no meu quarto. É aquele artesão de cola quente. Que ela faz. Não. Olha, ela fazia os relicários que eu nunca vi em lugar nenhum. Tão bonito quanto mas os dela. Mas tinha que ter algum skill, né? Mas cara? Olha, a culpa foi o chá de cogumelo, hein? Não tomem chá de cogumelo. Ah, é isto. Ela era uma menina inteligentíssima. Segundo a mãe, né? De família. Só tirava... Era aluna de nota máxima. E aí ela foi para Mauá. Tomou um chá de cogumelo. Ela se apaixonou por um malandro lá. Uhum. É, um bicho grilo. O bicho grilo falou, toma isso aqui que você vai ficar bem. Uhum. Chá de cogumelo. E fritou a cabeça da mulher, cara. É, e o cabelo aí na mesma hora cresceu um tupete. Ai, cara. Os sapatos explodiram, nunca mais usou sapato e... Botou uma saia cigana e acabou. E ficou assim o resto da vida. Ficou. Desenhos animados adolescentes. Na nossa época, tinha vários, né? Tinha a turma de Beverly Hills lá. Não, mas... É... Jenny as hologramas. Tinha todos os adolescentes. Mas, por exemplo, os heróis. Os nossos heróis eram todos adultos. Ah, sim. Você tá entendendo? Thundercats eram jovens, mas tinha Thundercats, tinha He-Man, tinha Conan, tinha... Comandos em Ação, Transformers... Que desenho do Conan? Não, Conan eu tô dizendo... Ah, olha que desenho... Ah, todos! Rambo, tinha desenho do Rambo. Os X-Men, né? Assim, os principais eram adultos. Até na década de 90, a série animada dos X-Men, que era genial, super adaptada dos quadrinhos. Os X-Men, adultos. Agora os X-Men são adolescentes! Ai. O Wolverine é adolescente. O Wolverine nunca foi adolescente. Adolescente. Que horror. Você tá entendendo isso? Esse é, mas é que tu não gasta mais, cara. É, mas o é Transformers. Tu não compra mais, tu não baixa ringtone, né, cara? O desenho do Transformers novo, os Transformers são fofinhos, cara. os nossos Transformers eram quadrados como qualquer robô deve ser. Não, esses Transformers são arredondadinhos, fofinhos. A criança, a pessoa, o ser humano... uma cabeça que parece uma azeitona gigante. O que que é isso? O que aconteceu com as pessoas com feições humanas nos desenhos? Pessoas anatomicamente corretas. É! Sempre teve essa adolescente. O Batman ganhou um desenho na década de 90, tinha ótima animação Batman, agora o Batman está mais jovenzinho, o Coringa mais jovenzinho. Pior é a Turma da Mônica ficar adolescente. Isso aqui é o pior. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que... Eu sei, todo mundo precisa ganhar dinheiro. É simples assim. Mas aconteceu uma será loucura. Será que vão fazer uma versão da gente no Nerdcasting? Nerdcasting é ótimo. Mas para pensar no negócio da Turma da Mônica. Se a Turma da Mônica original deixasse de existir para existir, o adolescente era uma coisa? Não. Agora, não deixou de existir. É uma coisa a mais. Cara, a vantagem do desenho, dessa coisa, é que as pessoas não precisam envelhecer, cara. Sim. Isso é, por exemplo, imagina se tivesse o Pato Donald adolescente. Adolescente insuportável em qualquer geração. Agora, você pode ter versão criança ou versão adulto, por exemplo. Tinha o Tiny Toon, que era o Pato Donald, era perna longa, todos criancinhas. Legal. Sim, legal. Agora, imagina se tivesse a Tiny Teen. Exato. Ia ser insuportável, cara. A Turma da Mônica, na nossa época de leitura, tinha... A galera adolescente que era o rolo. O rolo. A Tina. Ah, e a pipa. Eu achava boring, né? Ah, não, eu gostava. Eu não gosto do Cebolinha Tim, do Cascão Tim. A outra coisa que irrita também são aqueles parques itinerantes. Peraí, esse parque que caiu brinquedinho esta semana? Aquele que não tinha alvará? Aqui não, em Curitiba, no Paraná. Isso, nós fomos lá. Antes, né? Antes. Antes de cair, eu aposto. Mas fomos nas férias. Eu, a senhora Jovem Nerd, a do Box e o Almonder. Olha isso. Ai, mas que inferno. A gente achou barato a entrada. Olha, R$20 por pessoa. E pode ir quantas vezes quiser em qualquer brinquedo. Vale a pena. É o famoso pague para entrar. Né? Não, mas é o que a gente tinha falado, né? Parque itinerante... coisa de fudido. Você monta e desmonta a Disney. Você monta e desmonta o Universal Studios, MGM. Entendeu? Busch Gardens. Nada disso, meu amor. Não, aí a gente paga achando que é barato. Quando entra, quer sair correndo. O parque anoitecia e os caras não ligavam as luzes dos brinquedos. Que isso? É, eu falei, meu Deus, mas vai ficar tudo no escuro? Eles economizam ao máximo. Aí, do nada, eles ligaram os brinquedos cheios de lâmpadas queimadas. Ah, que bonito. Aquela lâmpada desdentada, né? Você fala, banguela, faltando pedaço. Não, e o pior, as pinturas dos brinquedos. Cara, anos 80 total, foi flashback. Ai, mas que aquelas mulheres peitudas de mullets e biquíni, sabe? Aquelas pinturas anos 80, trash. Não, e os brinquedos? Não salvava uns. Inclusive, aquele que caiu, o Almôndega queria ter ido naquela bosta. Eu falei, não vou nestes parques vagabundos e nenhum brinquedo que vire de cabeça pra baixo. E lembra o Trem Fantasma? Que quando o boneco aparecia a lâmpada na cabeça dele? Não, ele era decapitado. Ai, era uma coisa horrível. Trem Fantasma, os brinquedos todos quebrados. Tinha saco de lixo pra revestir no lugar. Que isso? Aonde? Saco de lixo preto. Você vai passando nos carrinhos, aí em vez de ser tapumes... eram aqueles plásticos pretos na colão. Devia ser maneiro, um Trem Fantasma realmente assustador. É, é verdade, cara. Cara, mas a luz vazava lá a de fora. A luz vazava, tu via tudo. Aquilo não eram pessoas normais. Pareciam todos marginais que acabaram de sair da penitenciária. Cara, era tudo cara de bandido. Eles são cara de bandido. Que horror. Gente, mas devia ser, porque um ex-presidiário, entendeu? Esses empregos são perfeitos, né? Onde mais pode trabalhar um ex-presidiário do que num parque de diversões, mas olha, né? Cara? Ele vai roubar o brinquedo gigante, entendeu? Não vai. Não é perfeito. Cara, era o parque do Krusty, então, né? Nossa, e a gente foi numa montanha russa lá, vagabunda. Quando eu entrei com a Almôndega, não vira de cabeça pra baixo, mas é alto. Uhum. Entrei com a Almôndega no carrinho, aí virei pro marginal e falei... Ô, simpatia, o meu carrinho não está a travar aqui, o cinto. Aí ele ligou o brinquedo e falou, reza pra travar no caminho. Que isso? E o cara falou pra rezar pra travar? Não, não sei que eu fiquei desesperada. A minha reação foi soltar tudo que estava na minha mão, casacos, bolsas, etc., e segurar o Almôndega. Ai, meu Deus. Eu falei, pode cair tudo, mas menos o mofio. Pois, na primeira curva, vou casar. Começou a voar tudo. O Almôndega pegou o dele no ar. Meu Deus, cara. Eu achei que nós íamos morrer. Eu falei, meu Deus, vamos morrer. Ai, meu Deus, cada vez que o negócio descia. Eu falei, ai, agora que todo mundo cai do carrinho. Felizmente, não aconteceu nada. Mas quando chegamos lá embaixo, falei, ô, gajo... dá pra pegar os casacos que estão todos pendurados aí pela montanha. Em cada cantinho tinha um casaco. Aí o rapariga lá, o gajo subiu, pegou as coisas penduradas. Chegou lá em cima, falou, segura aí, ô dona. Jogou os casacos tudo lá de cima. Meu Deus. Caíram naquele chão de terra. Caiu. De pó. Olha, o parque era nojento. Nós fomos naquele barco viking, sabe? Ficar balançando. E aí eu virei e falei, mas que esquisito, meu pé está a escorregar aqui neste chão. Não. Tanto escorrega ai, aqui. Ai, que nojo. Quando eu li, estava tudo vomitado. Ai, que nojo. Ai, mas era um parque muito nojento. Odeio parque itinerante. Isto me irrita. Nunca mais. Meu Deus. Tem uma coisa no Azaghal. Que me irrita profundamente. Ih, caraca. Começar a parte lavando roupa no Nerd. Ele, às vezes, lembra de certas coisas que ele tem que falar para as pessoas. Alguma coisa que ele queira falar para alguém. Eu não sei por que cargas d'água o idiota não abre a boca e não fala. Aí, fica na frente das pessoas cochichando no meu ouvido. Na frente da pessoa. O que, que a pessoa vai achar que você tá falando mal dela? Ai, fica bem e fala, pergunta pra ela se não sei o que esse menino. Ai, mas olha, que feio. Me irrita tanto. E eu fico tão sem graça, a pessoa me olhando. Aí imagina se eu vou perguntar. Eu dá vontade de falar, olha, eu vou zagar o história perguntar se você é isso, isso, isso. Porque é uma monguice isso. Isso me irrita profundamente. Toda vez que ele faz, eu fico irritadíssima. Ah, tem coisa que me irrita também. Pessoas que têm celular e não usam, ou porque não está carregado, ou porque esqueceu em casa, ou melhor, porque está dentro da bolsa e você não escuta tocar. Eu acho que eu posso fazer. Me dê um celular mais potente. Que a bateria dure uma semana. Toque alto. É, também me irrita coelhinhas da Playboy. Também. Olha só! O Azaghal não tirou foto com as coelhinhas. Mas ele não é besta. Então, alguém tinha que tirar pelo site. Ainda falou tudo empolgadinho. Vou tirar com a ruiva. Era tudo um Arthur Next. É, Next. É, a gente fazendo vídeo para Anderson Gaveta. O Azaghal podia fazer à vontade. Ia chegar aqui em casa e ia ser só tapa. Eu falei, se ele tivesse tirado foto com a coelhinha, eu ia pirar foda. Ia passar a mão no professor Saradinho. Olha aí, agora você me deu uma ideia. Porque tá fazendo alongamento sexual. Outra coisa que me irrita são pessoas que tiram líquidos da geladeira pra beber e não retornam os líquidos à geladeira. Pega uma Coca-Cola, tira, bebe, deixa em cima da mesa, f***-te! Se alguém mais quer beber Coca-Cola gelada. Você tá falando de mim? Não, não estou pensando. Opa, Su! Mas isso se dá com leite, com água, com várias coisas. Eu nem bebo Coca-Cola, meu amor. Mas eu tô falando. Eu odeio pessoas que falam, ficam com babinha no canto da boca. E com aquela babinha murrá, você vai falar... É, ai, para, cara, que dói! Ah, cara, é botico, os espíritos do mal, o negócio... Eu conheço alguém. Começou. Não vou dizer quem é. Você, olha só. Se a pessoa tiver um autocontrole, como agora eu tenho, me policiar e tal, a pessoa não fica com a babinha. Mas todo mundo vai achar que eu tenho babinha nojenta sempre, always. Não, não, não. Cara, é a forma decadente do vulgar, né? Não. Não, não é. Uma... Ele ouve empachado. Se ficar falando 10 minutos sem pensar nisso, aí vai acontecer. Mas a gente te avisa. Estava escrito no site padrões internacionais de segurança. É, Cazaquistão. Seguimos padrões internacionais. Inspeções diárias no parque. O cara dá um chute no pneu que gira o motor e fala, tá funcionando. Tá funcionando. Outro brinquedo de uma espingarda, a do box, acertava tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada caía. Acertava tudo o quê? Os alvos eram uma pelúcia, cigarro. Cigarro? É isso.